Um feliz sábado a todos. É um prazer enorme para mim conhecer vocês. E o estudo da Bíblia é um estudo infinito. A Bíblia, ela é um livro simples e complicado ao mesmo tempo. Essa semana nós vamos estudar o livro do Êxodo. E abre a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 1. E o título da minha mensagem esta manhã diz assim: do paraíso até a escravidão. Então, com a Bíblia aberta assim, vamos orar e invocar o nome do Senhor para que Ele fale ao nosso coração. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado porque a Tua palavra está aberta, Pai. Que nesta manhã possamos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Então, Êxodo capítulo 1, segundo livro da Bíblia, começa assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todas essas pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo serviço em que na tirania os serviam. Quem gosta aí de trabalhar? Quem gostaria de ficar rico sem trabalhar? Levanta a mão, por favor. É o sonho de muita gente. O capitalismo proporciona oportunidades para as pessoas ficarem ricas. Se você ganhar na loteria, você gasta 1,50 para fazer um jogo na Mega Sena. Você pode ganhar milhões de reais sem trabalhar nada. Claro que as estatísticas dizem que é mais fácil cair 7 raios na sua cabeça do que você ganhar na Mega Sena. Mas enfim, não vai dizer que não tem chance, né? Agora, a ideia de ganhar dinheiro sem trabalhar é uma ideia sedutora, é uma ideia interessante e, de forma sincera, eu creio que todos nós gostaríamos de ser ricos sem precisar trabalhar. Agora, Deus ordenou o trabalho. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E trabalhar, em certo sentido, é uma bênção. Uma das grandes maldições do mundo ocorreu quando o povo prosperou e começou a não ensinar os seus filhos a trabalhar. Essa é uma das grandes maldições da sociedade. Porque por que os jovens gastam o tempo deles é com droga, é com música, é com festa, é com futilidade, é com Facebook, é com qualquer coisa? Porque não precisa trabalhar. Porque se precisasse trabalhar, a vida não era como é. Agora, vamos entender um pouco a dinâmica das coisas. A Bíblia diz: quem não trabalhe, que não coma. Trabalho é uma coisa normal, natural. Claro que tem idade para começar a trabalhar, não é criancinha. Mas a partir aí de uns 10, 12, 15 anos, já dá para trabalhar, e bastante, e bem, com segurança e com tranquilidade. Nem que não seja trabalhar para ganhar dinheiro, salário, trabalhar em casa, fazer as coisas, tem que ter responsabilidade. Porque se não tiver, os resultados vão ser complicadíssimos para frente. Agora, trabalhar não é fácil. Acordar cedo, no frio, aqui a região de vocês é uma região fria. E não é fácil, a gente gostaria de poder acordar a hora que quiser, etc, etc. Se trabalhar ganhando salário já é uma coisa que a gente nem gostaria de fazer. Imagina a situação da escravidão, na qual tudo que você ganha não é para você, é para o outro. E você trabalha debaixo de violência moral, física, familiar, e aquele que é o teu dono mata a tua mulher para ela não ficar grávida, para você não se multiplicar. Nascem as crianças, eles matam as crianças também. Vocês imaginam o peso da opressão que se lança sobre um povo assim? Quão terrível é uma experiência assim? Será que a gente consegue imaginar? Nós tivemos toda a história dos negros há não muito tempo atrás no mundo. A história dos navios negreiros, a história de todo o sofrimento que eles passaram. Dá uma lidinha, dá uma estudada na história dos negros. E aí você vai entender melhor a história do Êxodo. O que é ser escravo? Moisés começa esse livro do Êxodo com uma imagem tão terrível, tão horrível. Mas como é que a gente chegou até essa situação? Como é que a humanidade chegou a esse ponto? Podendo amar uns aos outros e trabalhar uns pelos outros, são violentos, agressivos, mentirosos. Lembra do que o faraó diz? Vamos usar de astúcia, vamos oprimir. Como é que a gente chega no mundo a uma situação dessa? Que é uma situação muito parecida com o que a gente vive hoje. Como é que de repente aparece um Congresso Nacional do Brasil? Como é que aparece um congresso que diz para você que o teu salário é 600 reais e as verbas de gabinete deles, milhões de reais, para não fazer nada, ou para fazer muito pouco? E aí ficam lá inventando aqueles projetos de lei, leis absurdos, ridículos, e vendendo os votos que realmente importam. Como é que a gente chega numa situação dessa no mundo? Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Obra de Deus. Esse texto de Gênesis não diz se Deus é bom, se Deus é mau, se Deus é poderoso, se ele é fraco. Simplesmente se afirma que ele é o Criador. Adiante na Bíblia, e hoje nós temos toda a Bíblia, a pessoa de Deus vai ser revelada. E a Bíblia revela Deus de muitas formas. Deus é todo-poderoso, Deus é bom, Deus é luz e nele não há trevas, Deus é amor, Deus é onisciente, conhece tudo antes de tudo. Olha só a ideia sobre Deus. Porém, a realidade do mundo no livro de Êxodo, a realidade do mundo em 2013, aparentemente depõe contra todas essas informações a respeito de Deus. Porque Deus é todo-poderoso, ele é bom, ele é amor, ele é maravilhoso, mas a vida parece que não é parecida com ele. A vida é injusta, a vida é ruim. Pelo menos em algumas dimensões, não em todas. Tanto é verdade que mesmo a vida sendo assim, quem quer morrer? Vou fazer o apelo, né? Vem à frente você que quer morrer essa manhã. Não veio ninguém. Interessante, né? Agora, ainda assim, sobram algumas questões muito importantes. Como é que uma obra de um Deus maravilhoso, poderoso, infinito, que é amor, agora inclui o sofrimento, a angústia, a opressão, a maldade, a violência? Gênesis capítulo 3. Algumas pessoas poderiam dizer que Gênesis capítulo 3 é uma história para criança. Não é verdade? A gente pode pintar um mosaico, uma cobrinha falante, conversando com duas pessoinhas. Não é verdade? Não parece uma história de criança essa história de Gênesis? Dá uma lidinha nela, a partir do verso 1. E a Bíblia vai nos dizer assim, irmãos: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais da selva que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Essa história adequada para se contar para a criança, ela revela personagens e princípios que explicam o que não tem explicação. Existe um Deus, esse Deus é um ser pessoal, ele fala, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e a gente lembra que Deus é luz e nele não há trevas. O homem foi criado perfeito, sem pecado, sem doença, sem morte, sem envelhecimento, sem violência, sem injustiça, sem mentira, sem imoralidade. E surge o personagem serpente. Não se explica quem ou o que é essa serpente. A identidade dela só vai ficar clara no livro do Apocalipse. E foi expulso aquele que acusava os nossos irmãos de dia e de noite. A antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. E a história dessa pessoa tão desagradável não é uma história simples. O anjo que conhece Deus face a face, que desfruta da bondade, da santidade, da perfeição, da alegria, do amor, do louvor, da verdade, nutre no seu coração a inveja. Por que não eu? E através de um processo que ninguém explica, aquele que era perfeito, camarada agradabilíssimo, fantástico, deve ter sido maravilhoso conhecer esse cara antes dele se tornar o que ele se tornou através desse processo. E agora, aquele que era um anjo de luz se torna o príncipe das trevas. Aquele cujo objetivo é roubar, matar e destruir. Vocês entendem que isso é um objetivo de vida do cidadão? Ele gasta o tempo dele só com isso. Só com pecado. Só com desgraça. Não dá para entender. Só que Deus sabe tudo antes que aconteça. Vamos explicar por que Deus criou sabendo do que ia acontecer? Ninguém vai explicar isso. Só Deus pode responder isso. Claro que nós temos alguns princípios. Em última instância, como é que Deus resolveu todo o problema criado pelo diabo? Com a cruz. Porque através da cruz, Deus desmascara o diabo, um assassino contra Deus, Cristo, se revela quem o diabo é, e através da cruz, Deus perdoa o pecado. Então toda essa desgraça que o pecado causa na humanidade se resolve com a cruz. Se Deus não tivesse criado o diabo, a única coisa que ele teria evitado era a cruz. É a única coisa, ok? Porque com a cruz, Deus vai restaurar todas as coisas. Tudo que foi perdido pelo pecado vai ser readquirido. Vocês estão entendendo? Nós vamos ser perfeitos, felizes e fiéis para toda a eternidade. Não vai ter problema, porque o que Jesus fez na cruz resolve a questão. Mas Jesus quer evitar a cruz? Ah, eu não vou criar esse aí, porque eu não quero me envolver, não. Vocês entendem? Se Deus deixasse de criar o anjo por causa do problema que ele ia causar e que Deus ia resolver, a única coisa que isso ia significar é que Deus não quer resolver o problema. Vocês estão entendendo? Outra coisa, Deus quer seres de verdade, não de brincadeira. Hoje em dia, o ser humano consegue inventar filmes através de computação gráfica que são maravilhosos. Eles conseguem simular a existência humana, os movimentos, as feições, de forma incrível. Mas aqueles desenhos não têm vida. Aqueles desenhos não têm amor. Aqueles desenhos não têm pensamento. Aqueles desenhos não têm nada. Deus não quis criar um videogame. Deus quis criar pessoas de verdade, que possam ter liberdade, que possam amar, que possam perdoar, que possam viver na realidade, não no computador. E para que ele tenha essas pessoas, ele dá liberdade. E a liberdade inclui a possibilidade de que o homem que é para ser bom se torne igual um demônio. É assim, irmãos, que a humanidade tem uma escolha e se deixa seduzir por uma mentira. Ser igual a Deus. O ser humano já era a imagem de Deus. Tinha perfeito amor, perfeita paz, perfeita alegria. Mas agora, através de uma mentira, o diabo consegue colocar no coração do homem algo que estava no coração dele. Porque, em última instância, o que o diabo queria? Ele queria ser Deus. Eu subirei ao céu, estarei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Essa era a ideia dele. E essa ideia dele, ele vendeu para os nossos pais. E através dessa imensa besteira, todos nós fomos contaminados. Existem muitas dúvidas sobre a justiça dessa história. Por que que Adão e Eva pecam e a gente que paga o pato? Existem muitas dúvidas sobre isso. E muita gente reclama. Ah, eu quero ser responsável por mim, eu quero viver sozinho. Eu comi o fruto da árvore lá, eu não comi nada. Mas por que que eu morro? E não é fácil responder isso. Complicado. Mas olha só, Deus criou os seres humanos interdependentes. Se eu como, eu Adão, como o fruto da árvore da vida, você morre. É assim que Deus criou. Porque a humanidade é uma família. Ai, que injusto, ai, que ruim, tal. Se Adão e Eva não comem o fruto, você já ia nascer perfeito, sem morte, sem pecado. Aí você ia achar injusto também? Isso você não ia achar ruim, né? Outra coisa. A gente reclama das partes ruins dessa história. Tipo assim, ó, eu decido matar, você morre. Ai, que injusto, que coisa ruim. A gente reclama disso. Normal. O ladrão decide roubar e a minha casa que é assaltada. Puxa vida. A vida é injusta. Agora, eu decido amar e você é amado. Te incomoda? Eu decido fazer o bem e você recebe o bem. Te incomoda? Estão entendendo? A parte ruim que inclui o pecado, claro que é ruim. Claro que é injusta. Claro que é mal. Mas a parte boa é maravilhosa, é fantástica. Então, antes da gente rejeitar a sabedoria de Deus, a gente tem que se submeter a ela. Se foi assim que Deus fez, ele tem os seus propósitos. E para possibilitar a vida como ela é, para que a gente aprendesse o que é amor, ele permite que as coisas sejam o que são. E o paraíso que Deus criou agora se torna um mundo de escravidão. Porque agora, a partir do que Adão e Eva fazem, não tem um ser humano que vai ser sem pecado, a não ser Jesus Cristo. Todos os seres humanos vão pecar. O egípcio vai pecar, o israelita vai pecar. O negro vai pecar, o branco vai pecar. O homem vai pecar, a mulher vai pecar. Não tem escapatória. E como é que Deus resolve o problema? Gênesis capítulo 12. Deus resolve o problema, irmãos, dando uma promessa. E ele faz uma promessa para Abraão. Deus não explica tudo o que vai acontecer. Talvez isso tudo só vai ficar mais claro em Gênesis 22. Mas Deus faz promessas para Abraão. E ele diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O pecado vai ser universal. A promessa da bênção de Deus, que inclui a salvação, também vai ser uma mensagem universal. Ela vai ser pregada a todas as pessoas, de forma direta ou indireta. Todo ser humano que já viveu na face desta terra teve a oportunidade de se encontrar com Deus para ser abençoado e para ser salvo para o reino eterno. Escravos ou não escravos, pessoas que viveram vidas difíceis ou que viveram vidas mais fáceis, todos tiveram oportunidade. E a grande resposta é: o que é que cada um fez das oportunidades? Abraão agarrou a oportunidade dele, creu e obedeceu. Creu em Deus e obedeceu. A partir daí, o que que Deus vai prometer para Abraão? O impossível. Abraão casa com uma mulher, vive com essa mulher como marido durante anos, anos, anos, anos e anos, e essa mulher não tem filho. Vocês estão entendendo? Abraão é educado sexualmente, ele sabe de onde é que vem os filhos. Ela também sabe. E essa mulher não tem filho. Passam 10 anos, passa 20 anos. Vocês estão entendendo a questão? E Deus promete para esse homem o impossível. Abraão, olha para as estrelas. Tem muita estrela? Muita estrela. Assim será a tua descendência. Muita. Eu vou abençoar o povo da terra inteira através de você. E Abraão crê. Crê no impossível. Quando a gente crê que Deus vai trazer de volta à vida aqueles que morreram, a gente crê no impossível. Quando a gente crê que Deus perdoa o pecado que a gente faz contra Ele, a gente crê no impossível. Quando a gente crê na salvação, a gente crê no impossível. Inclusive, foi o que Jesus falou. Quem pode ser salvo? Aí ele diz assim, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Você crê no impossível? Crê na salvação? Crê no perdão? Crê na graça? Crê na restauração de tudo? No fim do pecado? No fim da injustiça? Você tem a fé de Abraão. E Abraão vai seguir com Deus, ele vai ter muitos encontros com Deus. Mas Abraão vai ser provado. Gênesis 22. E Deus pede para Abraão sacrificar o filho que foi dado a ele como filho da promessa. Porque Deus cumpriu a sua palavra para Abraão. E a mulher que não podia ter filhos, e Deus espera essa mulher ficar com 100 anos para mostrar assim claramente, não pode. Porque ainda se fosse só no começo, né? Se ela fosse jovenzinha, ainda podia dizer, ah, tinha um problema que... Não, é impossível. E Deus dá um filho. E Deus aparece para Abraão e diz assim, verso 1, depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Talvez Abraão tenha sido o homem que conheceu o Evangelho antes de Jesus nascer, de forma mais prática possível. O pai pega o filho para matar. Eu não sou pai. Eu acho que eu não entendo esse texto. Quantos dos homens aqui essa manhã são pais? Acho que vocês entendem melhor esse texto. E Abraão obedece. E ele levanta a faca. Não era teatro nem brincadeira. Ele vai matar o menino. E é somente nessa hora que o anjo diz, para. Porque por causa do que você fez, eu vou te abençoar e você não tem nem noção do quanto. Porque você não me negou o teu filho. E eu vou dar o meu filho por você. E quando eu der o meu filho por você, ninguém vai mandar parar. Ele vai para a cruz. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, verso 1. Deus nos amou até o fim. E tudo isso que o pecado nos trouxe como escravidão vai ser destruído para sempre. Nesse mundo, um dia, nunca mais vai haver drogas ou pessoas viciadas. Nunca mais vai haver roubos ou assassinatos ou violência. Nunca mais marido vai bater em mulher. Nunca mais mulher vai trair marido. Nunca mais vai haver doença, pecado ou morte para sempre. Porque é Deus que faz. Se eu prometesse isso para vocês, talvez eu não conseguiria cumprir. Mas aquele que prometeu isso para a gente é todo poderoso. Pode fazer o impossível. A partir dessa história, Abraão tem o filho Isaque. E se você parasse de estudar a história só em Abraão e Isaque, você ia pensar que a história era bem fácil. Porque Abraão é um camarada muito abençoado por Deus. Ele tem contato com Deus, está tudo certo. E Isaac também. Claro que também Rebeca também tem o problema de não poder ter filho. E Isaac ora 20 anos por ela. 20 anos. E aí ela tem filhos. Quando ela fica grávida, a barriga dela fica um rebuliço. E ela diz assim, pô, mas se é assim, eu prefiro morrer. Aí você olha, Rebeca, Deus vai falar com você. No teu ventre tem dois povos. O mais velho servirá ao mais moço. E ali nascem Esaú e Jacó. Acontece toda a trama familiar e Jacó tem 12 filhos. Um deles se chama José. José é preferido na família, o que causa vários problemas, e os irmãos dele ficam com inveja dele, com raiva dele, e querem matar ele, mas Deus não permite, e usa um desses irmãos para livrar ele da morte, e vendem ele como escravo para o Egito. Só que esse homem é um homem de Deus, apesar dos seus defeitos e pecados, todos têm defeitos e pecados, e Deus usa José para livrar o Egito de uma grande fome, pelo que o povo de Israel, os filhos de Jacó, descem para o Egito. No Egito, eles são muito bem recebidos, recebem terras, etc, etc, e prosperam muito. Como nós lemos em Êxodo 1, a história não acaba aí. A partir daí surge inveja, surge maldade, e esse povo abençoado agora é escravo. Esse povo trabalha debaixo do chicote. O sofrimento é enorme. E Deus não vai ficar quieto. Deus não vai ficar quieto. E eu termino essa mensagem hoje dizendo o seguinte: confiem em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio às coisas difíceis da vida, confiem em Deus. Ele não está longe de vocês. Ele está perto de vocês para livrar vocês, para salvar vocês para a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos levantar e vamos orar, agradecendo a Deus por essa mensagem. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos mostra a tua verdade, que é uma verdade séria, complicada, mas que é uma verdade que ilumina o nosso entendimento para a salvação, Pai. Um dia o teu povo foi escravo, Pai, e o Senhor libertou. Talvez entre nós aqui existam escravos, Pai, do pecado, do diabo, da mentira, dos vícios, dos problemas. E nós te pedimos que o Senhor também nos liberte, Pai. Que o Senhor nos faça fiéis e felizes acima do que temos sido. E que o Senhor nos traga aqui essa semana para aprender da tua palavra, Pai. Abençoa também toda a igreja, de forma que essa semana seja uma semana de reavivamento, de reforma, e que realmente possamos estar comprometidos em viver e pregar o teu evangelho, Pai. Protege-nos na volta para casa, dá-nos um ótimo almoço, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém.